Meus amigos e meus irmãos, muito obrigado. Deus está presente. Viva Jesus, o Cristo estadista que já vem em nossos corações para sempre. Para sempre. Já dizia o irmão Zarur, não há segurança fora de Deus. E nós estamos vendo isso aqui na religião divina, na Legião da Boa Vontade e no PBV. Porque nós vemos as crises, que são comuns no Brasil e no mundo. Nós estamos vivendo o tempo final do ciclo com tranquilidade e procurando discernir a parte de Deus em tudo. Porque se nós considerarmos que os obstáculos que aparecem no nosso caminho são para o nosso mal, aí nós estaremos mal, estaremos derrotados. Nós temos que pensar sempre, nas horas de muita luta, que nós somos filhos de um Pai que é todo amor. Deus é amor, está na Bíblia Sagrada. Então, como temer os dramas pessoais ou coletivos? Como temer os piores momentos da nossa vida ou das nossas vidas? Nós temos que pensar assim. É assim que eu faço. Escuta, ó Paiva. Deus existe? Existe. João Evangelista diz que ele é amor, é caridade. João é o discípulo amado, aprendeu com Jesus. É Jesus que é o grande inspirador de todos nós, foi de João também, evangelista. Deus quer o seu mal? Eu respondo, não, não quer o meu mal. Então, se os problemas atravessam o seu caminho, é porque você tem que consertá-los. Você não diz que problema não é problema. Chegou a hora. Todo dia na LBV, na religião de Deus, no PBV, na política de Deus, eu sou convocado a essas reflexões. E ter me saído bem, porque eu digo, bom, meu Pai Celestial que me criou é amor. Está querendo dizer alguma coisa a mim que eu não entenderia de outra forma. Aí eu vou procurar a solução. Por isso é que eu pude escrever um dia. É nos momentos de crise que se forjam os grandes caracteres e surgem as mais poderosas nações. E assim nós vamos levando de roldão todas as dificuldades. Porque a solução dos problemas desta obra, a religião de Deus, a LBV e o PBV, a solução está em nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, nós sabemos, está profetizado, que o comunismo ateu, mesmo que ainda venha a ter alguma sobrevida, tem o seu fim decretado, porque é antinatural, por ser um ateísmo. Mas sabemos também que o capitalismo, que põe o lucro acima da criatura humana, também é um ateísmo e tem os seus dias contados. Da mesma forma, a falsa democracia, que aparentando para o povo a ideia de que vive em liberdade, assim não faz, porque a fome campeia, a falta de meios para se instruir, para se educar, também campeia e assim por diante. Não é possível que a gente vá viver a vida toda de ilusões. Tem que haver um novo caminho. Esse caminho é o caminho de Jesus. Nós temos por obrigação levar à frente. Porque nós escrevemos, fizemos a proclamação do Cristo estadista. Isso não é uma brincadeira. A sétima trombeta dá os seus primeiros acordes. E o que ela anuncia? Que o reino dos homens tornou-se reino do Cristo e do Pai Celestial. E isto é uma excelente notícia, porque na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 4, está escrito o seguinte: amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece Deus, porque Deus é caridade. Caridade é sinônimo de quê? Amor. Amor, porque Deus é amor. Nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Muita gente já de pensar assim, mas Filho unigênito, Jesus, e nós? Se ele é unigênito, nós somos o quê? Então não somos filhos de Deus. Unigênito, único gerado. Nós lemos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, o próprio Cristo dizendo que nós, naturalmente, depois de cumprirmos o seu novo mandamento e o vivermos, conforme ele determina que seja. Como é que é o novo mandamento? Evangelho de Jesus, segundo João, capítulos 13, versículos 34 e 35 e 15, versículos 12 e 13. O que é que diz o mestre lá? E é na ceia, na Santa Ceia. Depois que Judas saiu para cumprir a sua trágica missão. Até ali Jesus teve que observar a lei divina, como ele faz sempre, porque não deu pérolas a porcos. Bem que o espírito de Judas redimiu-se. E muitos piores Judas surgiram na vida do Cristo Jesus, porque ele é o supremo governante do planeta. Então, Jesus diz assim: que já não mais nos chamaria de servos, mas de amigos. Ora, filho unigênito aqui significa o seguinte: é aquele que já se integrou totalmente na divindade. Ele então se torna um com o Pai. Daí Jesus dizer: eu e o Pai somos um. Todos nós um dia seremos elevados à categoria de unigênitos. Assim como deixamos de ser servos e passamos a ser amigos de Jesus. Um dia nós teremos toda essa capacidade, estaremos tão integrados em Deus, porque aí sim é que nós temos nascido. Sob certo aspecto, nós espíritos ainda somos semi-mortos, que enquanto ignorantes, mortos nós somos, e a pior morte é a ignorância. Por isso é que Jesus é considerado o Filho unigênito, porque ele nasceu mesmo. Quer dizer, ele agora, ele pode dizer: eu sou. Agora eu me conheço, eu tenho toda a força, eu tenho todo o conhecimento, eu tenho toda a potência do Espírito de Deus em mim. Portanto, eu nasci. E no planeta Terra, nessas condições, só Jesus. Mas um dia todos nós chegaremos lá. Depois você vai ler isso aqui. Mas acha para mim aí a passagem da Bíblia em que Jesus fala o que está dizendo aqui. Mas vocês veem, tudo é vibração, né? A gente lê as passagens de João Evangelista e fica tomado pela vibração do amor. Deus é amor, devemos amar a Deus e aos nossos irmãos. Vamos repetir. Primeira epístola do apóstolo João Evangelista, capítulo 4. Sabe uma coisa? Eu vou ler essa epístola toda. Os falsos profetas. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Aquela altura, imaginem agora. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo. Aquele que nega Jesus, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido. Porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Entenderam a razão dos 144 mil? A razão da qualidade, da minoria que comanda? Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Significa os acompanha em multidões. Nós somos de Deus. Aquele que conhece Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Nós podemos aplicar a uma condição humana atual. Foi o Espírito tal que baixou não sei onde e falou, e daí? Ele pode ser muito mais atrasado que nós. A turma pensa que combate. A terceira revelação, e repete aquelas coisas que são condenáveis, que o próprio Kardec não aprovaria, como não aprovou. Isso das pessoas irem nas sessões só para tratarem dos seus interesses mesquinhos. Então, absum absus invocat. O abismo atrai o abismo. Só podem atrair espíritos naquelas condições de perderem os seus tempos com baixaria, com mesquinharia. Não é melhor falar com o Espírito de Deus? Está aqui a passagem do Evangelho de Jesus, segundo João, sempre João, está vendo? Evangelista. Capítulo 15, a videira e os ramos. Diz aqui o mestre: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vo-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Vem como o mestre repete, né, no versículo 12 também. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a própria vida em favor dos seus amigos. No 17, voltando, isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, Sabei que primeiro do que a vós outros, odiou-me a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Olha aqui a criação do Israel de Deus pelo próprio Jesus. Por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa palavra. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Agora, muita atenção, por favor, que este versículo 22 decide a vida de cada um de nós. Eu vou ler aqui e vou perguntar a vocês que outra passagem da Bíblia esse versículo 22 do capítulo 15 do Evangelho de Jesus segundo João será lembrado. Aquilo que eu falei, temos que ter mente abrangente para entender o Evangelho. Temos que fazer a analogia, a comparação. Se eu não tivesse vindo, nem lhes houvesse falado, pecado não teriam. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Qual é a passagem? As passagens do Evangelho. Está aqui, lembra? Vai lá, Jaime, ao microfone, por favor. A quem muito se deu, muito se pedirá. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tantas obras, quais nenhum outro no mundo fez, pecado não teriam. Mas agora, não somente têm eles visto as minhas realizações, mas também odiado tanto a mim como a meu Pai. Quer dizer, eles viram as obras, mas não se converteram. Há uma outra passagem que eu lembrei um dia desses aqui, que esse trecho aqui recorda. Eles viram que Jesus era capaz de realizar milagres, mas nem assim se converteram, nem pelos milagres, que são uma espécie de fórceps para puxar o camarada para a realidade, porque para muita gente basta a palavra de Jesus para se converter. Emmanuel diz muito bem, há espíritos que se levantam para Deus como flores que se abrem ao sol nos jardins, mas outros só com explosão de dinamite. Se eu não tivesse feito entre eles tantas obras, quais nenhum outro fez no mundo, pecado não teriam. Mas agora, não somente têm eles visto as minhas obras, mas também odiado tanto a mim como a meu Pai. Alguém se lembra aí? Os obsessores sabiam que Jesus era Jesus. Hein? Sim, a passagem dos gadarenos. Está lembrando, doutor Mário? Há poucos dias nós falamos aqui. Eles perguntam lá a Jesus, através de um, né? O que é que Jesus queria com eles? Jesus, filho do Deus Altíssimo. Olha aí, ó. Eles sabiam que era Jesus, filho do Deus Altíssimo. Mas os obsessores não são só desencarnados, na carne, há muitos. E esses, para eles, só um sinal. Jesus vivia fazendo milagres. milagres, milagres, milagres. Eles viviam pedindo mais milagres, novos sinais para se converterem. Jesus virou-se para eles e disse: para vós só haverá um sinal, o do profeta Jonas. Quem se lembra o que significa esse sinal do profeta Jonas? Sofrimento. Sofrimento. Porque Jonas teve que sofrer na barriga da baleia que engoliu, né? Só se foi cachalote, que não passava pela garganta da baleia, que é pequenininha. Muitas versões, muita gente considera que foi o purão de um navio. Isto, porém, versículo 25, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei: odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Paráclito, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Vejam vocês, aqueles apóstolos analfabetos estavam com Jesus desde o princípio. Mas não é o princípio daquela vida, é o princípio do mundo. Por isso que eu digo: ninguém deve morrer na praia. Agora então estamos todos no final. O mundo vai passar, o planeta Terra, a planeta de regeneração. Aí vem a missão do Paráclito, o Espírito da Verdade, que é o trabalho da geração dos Paulos. Mas prosseguindo aqui na primeira epístola do evangelista João, capítulo 4. Deus é amor. Devemos amar a Deus e aos nossos irmãos. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece Deus. Aquele que não ama não conhece Deus, porque Deus é amor, Deus é caridade. Nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco. Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados, para acabar com nossos erros, nos livrar dos erros. Amados, se Deus assim nos amou, também nos devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeita a sua caridade. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu próprio Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador deste mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Só que essa confissão não é somente de lábios, é de atos. E aí, os atos são as boas obras, a nossa vestimenta no dia do julgamento final, conforme encontramos no Evangelho moderno. Qual é o Evangelho moderno? Apocalipse, capítulo 19. Que as nossas vestimentas são as nossas obras. E nós conhecemos e cremos no amor